Os gatos que em cima dos telhados parecem ter de vidro os olhos liquefeitos. Ou aquela mulher desarrumada com os cheios esmagando o parapeito. Ou ainda só os parapeitos que correndo, que tem um grito no peito que não abre. E é o outro que olha e não entende. E é o vento cravado sobre os ombros, que nos sangue tarde como um ferro, perfurando devagar de ponto a ponto os pontos cardeais de uma parede. Os muros asfixiantes da garganta, se debaixo dos fatos não se estende o odor raiado de plantas, ou ainda apenas as plantas, as raízes que mordem o prazer, e aquela criança sem saber, crescendo como um gato de varanda. Já nadei a longo sobre as pedras, nem o limo reflete a água, que no círculo dos gestos e das chegas, ao som agudo de um cavalo e o crepitar-se dentro da navalha, uma boca rasgada sobre a carne. Aos soldados vorazes de batalhas, opõe os gatos, clique fazendo a tarde. Aos soldados vorazes de batalhas, opõe os gatos, clique fazendo a tarde. Opõe os gatos, clique fazendo a tarde. Opõe os gatos, clique. Fique na companhia do Canal 1. We'll be right back.

está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Mas não há mais ninguém. lugar sem parar. O batuque que o ar reverbera, o suor do teu rosto a lavrar a terra. Logo de manhãzinha, subindo a ladeira já, já vai a caminho a Maria Maia. As inheiras de ardente paixão, faltam folhas suaves na calma do teu fogo brilhando a escrever na alma. Estas fontes da nossa utopia são sementes, são rostos sem velos. O teu sonho profundo está deitado nos céus. Logo de manhãzinha, subindo a ladeira já, já vai a caminho a Maria Paia. Desenha no peito Salve, salve, balão, salve.